pecadori se gimiu, con codere in majestati, vivil reinava no céu, mas dia triunfante voltará ao povo seu. Aleluia ao Cristo amado, sobre a morte triunfou, e por nós quebrando os laços, a vitória conquistou. Seu triunfo é nossa glória, seu sofrer é nossa paz, salvação.